passear na rua. Oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi o caixeirinho, terim, tim, tim, das perninhas tortas. Foi o caixeirinho, terim, tim, tim, das perninhas tortas. Que será de ti? Com quem vais casar? Agora